Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje é domingo de Páscoa. Para falar deste dia, convidámos o Diácono Francisco da Unidade Pastoral de Oliveira, que abrange não só Oliveira do Hospital, mas também Bobadela, Ervedal, Lagares, Lagiosa, Lagos, Meruge, Seixo e Travanca. Francisco, bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Uma Santa Páscoa para todos os que nos escutam. Vou-lhe colocar a primeira questão. Hoje é domingo de Páscoa, como há pouco referi, é o dia em que se comemora a ressurreição de Jesus Cristo. O Aleluia que hoje dizemos e ouvimos, o que é que significa? Ora viva, caro Armando, ora viva, caros ouvintes, na alegria de Cristo ressuscitado, eu saúdo todos aqueles que nos estão a acompanhar pela rádio, na esperança de que esta Páscoa, que a luz da Páscoa, traga, seja portadora da luz de Deus para as vidas de cada um de nós, seja portadora da esperança, do amor de Deus, que vem da sua gloriosa ressurreição. É verdade, Armando, nós terminamos este jejum de 40 dias do Aleluia. Com a graça de Deus, ontem à noite, na Vigília Pascal, ou nesta noite, na Vigília Santa, na Noite Santa, nós pudemos cantar o Aleluia, este hino de glória e de louvor, esta expressão que significa a alegria imensa de quem se sente a ação de Deus em suas vidas. Por isso é um tempo de alegria e este é o tempo da Páscoa que iniciamos nesta noite com a Vigília Pascal e que se prolonga agora por 50 dias. Um tempo em que o Aleluia que cantamos com mais entusiasmo manifesta a vitória da vida sobre a morte. Até que um dia possamos cantar esse Aleluia na eternidade. Santo Agostinho dizia: hoje cantamos o Aleluia pelo caminho. Amanhã será o Aleluia na nossa pátria. Portanto, cantamos esta vitória de Cristo sobre a morte, hoje, no tempo, através da celebração do Mistério Pascal. Um dia cantaremos, juntaremos a nossa voz ao cor dos anjos e dos santos que no céu aclamam o Cordeiro vitorioso. Francisco, portanto, Jesus Cristo sofreu, morreu e ressuscitou. Tudo isto para nos salvar. Apesar disso, vivemos num mundo sem grande sentido, sem rumo, sem meta. Não sei se está de acordo comigo, se não. Sem dúvida. A verdade é que a ressurreição de Jesus continua a ser um escândalo. Um escândalo. E cada vez mais para o homem contemporâneo, friamente racional, que pensa saber tudo sobre o mistério da vida, a ressurreição escandaliza, perturba, abana todas as seguranças humanas. O Papa Bento XVI, Papa Emérito, no seu último livro, Jesus de Nazaré, publicado por altura do Natal, dizia-nos que, a par do mistério do nascimento virginal de Nosso Senhor Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus continua a ser o aspecto, que mais dificuldades apresenta ao homem contemporâneo. Saber que Jesus venceu a barreira da morte, saber que a morte não teve sobre Jesus o poder de o dominar para sempre e que ele voltou à vida, não esta vida terrena. A ressurreição de Jesus não significa um regresso à vida terrena, mas a uma vida totalmente nova em Deus. É um escândalo para o homem que vive, temos que o dizer, são palavras do bem-aventurado Papa João Paulo II, numa cultura de morte. Por todos os lados há uma cultura de morte que nos impede, que nos dificulta a fé na ressurreição do Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa esperança é que esta ressurreição e esta luz destrua essa cultura de morte em que nós todos estamos mergulhados. Isso deve-se à ausência do transcendente, não é? Quer dizer, as pessoas, pronto, sentem-se sem objetivos, perdem-se um pouco sem saber bem em que andam, não sei, penso eu. Não nos podemos esquecer que no próprio Colégio Apostólico, no próprio Grupo dos Doze, temos essa figura de Tomé, que apesar do testemunho de fé das mulheres, apesar do testemunho de fé de Pedro e de João, que viram o ressuscitado, duvida. E 8 dias depois, o Senhor Jesus surpreende-o no cenáculo e pede-lhe que coloque as suas mãos, as mãos de Tomé, nas chagas do nosso Senhor Jesus Cristo, no seu corpo glorioso. Isto é para nós uma poderosa imagem de que até mesmo aqueles que viram Jesus a curar doentes, a dar vida aos mortos, a fazer sinais da graça, tiveram dificuldade em acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. A dificuldade, a meu ver, Armando, não está o problema não está na dificuldade em acreditar, porque acreditar não é fácil. Acreditar é uma batalha, é uma luta. A dificuldade está no fechamento do coração, que nós vemos hoje cada vez mais perpetuado em tantos corações, no fechamento do coração de quem já não coloca questões, de quem está comodamente instalado e não coloca as questões essenciais da sua vida. Eu estou convencido que Nosso Senhor, também a eles de uma forma espiritual, num momento ou noutro da vida, lhes há de aparecer glorioso e ressuscitado, não é? Através de tantas mediações humanas, e dizer: Tomé, aproxima a tua mão, não sejas incrédulo, mas crente. Nós temos a graça, o Senhor deu-nos um elogio daqueles logo a seguir à sua ressurreição, 8 dias depois. Tomé, feliz és tu porque acreditaste, mas mais felizes serão aqueles que acreditaram sem terem visto. Nós estávamos no pensamento de Jesus nesta hora. Temos essa graça de sermos felizes porque acreditamos sem termos visto. Só que, de uma forma ou de outra, estou convencido que a luz ressuscitada não é só para alguns. A luz da Páscoa é para todos. E por isso, se os corações estiverem abertos a essa luz, a luz iluminará as trevas da incredulidade. Francisco, portanto, Jesus, isto no aspecto do amor, dá a vida por nós, para nos salvar. Portanto, isto é um ato de amor que nós não somos capazes de fazer, mas que ele fez. No entanto, nós vivemos num mundo sem amor. Não sei se concorda comigo, se não. Sem dúvida. O tempo como há pouco citava o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI falou disso, e não nos podemos esquecer essa magistral homilia do Papa Francisco, no início do seu pontificado, em que pedia que nós fôssemos cuidadores dos outros, cuidadores dos irmãos, cuidadores do ambiente, cuidadores de quem nos circunda. E esse mistério é o mistério do amor, não é? Só quem ama, só quem dá a vida é capaz de cuidar, dizia o Papa Francisco. E na luz da Páscoa nós percebemos isto de forma radical. O Senhor deu a vida. E por isso o Pai o ressuscitou dos mortos, e ele manifestou-se como esse estandarte de amor, a cruz, que a todos quer dar e fazer participantes da mesma vida divina. O mistério da ressurreição não é um mistério pessoalíssimo da segunda pessoa da Santíssima Trindade. É preciso termos isto em atenção. O mistério da ressurreição é o mistério primeiro de toda a Trindade. Toda a Trindade está envolvida na ressurreição. Os textos litúrgicos e os textos bíblicos precisamente não conseguem fazer uma distinção clara sobre quem ressuscita quem no dia de Páscoa. Nós habitualmente dizemos Jesus ressuscitou dos mortos, mas se nós formos ao profundo dos textos bíblicos e a liturgia da Igreja soube apropriar-se desta riqueza, nós percebemos que não está incorreto dizer que o Pai ressuscita Jesus no Espírito. O mesmo Espírito que o Senhor Jesus entregou ao Pai na hora derradeira, Pai, nas tuas mãos entregue o meu Espírito, foi por esse mesmo Espírito de vida, Senhor que dá a vida, dizemos no Credo, que o Pai devolveu ao Filho esse Espírito e por isso ressuscitou dos mortos. E isto acontece pelo profundo amor que existe no seio da Santíssima Trindade. O mistério da ressurreição é um mistério que envolve toda a Trindade Santíssima no seu profundo amor que une cada uma das pessoas. E é um mistério que extravasa a própria Trindade, porque Cristo ressuscitou como primícia dos mortos, diz São Paulo. O mesmo é dizer, a ressurreição de Cristo não é simplesmente uma desforra pessoal. Mataram-me, agora vivo. Olhem o poder que eu tenho. Nada disto. A ressurreição de Cristo é um mistério comunitário, porque Cristo, cabeça, ressuscitou como primícias de Cristo, membros, corpo, que somos nós, a Santa Igreja de Deus, que também havemos de ressuscitar. Por isso os primeiros cristãos diziam que, na verdade, a nossa Páscoa é Cristo. A nossa Páscoa é Cristo. Nele nós também ressuscitaremos. Vós que ressuscitastes com Cristo, pelo batismo, aspirai às coisas do alto. Há pouco, quando eu falava, pois que nós vivemos num mundo sem amor, era também naquele sentido de que, pronto, o amor só de Deus. Quer dizer, se nós nos afastamos, vivemos num vazio. E quando vivemos num vazio, atraiçoamos-nos uns aos outros. Quer dizer, fazemos 30 por uma linha, fazemos aquilo que não devemos. E era, portanto, neste sentido. É claro que muitas dos que nos estarão a escutar dizem, não, amor, amor. Quer dizer, mas pronto, é amor. Refiro-me a este amor espiritual, este amor que nos leva aos outros. Outros que nos dá felicidade. Embora, portanto, muitos chamem ao sexo amor e muitas vezes até, se calhar, numa situação extrema em que, se calhar, é extraconjugal e que lhe chamamos também amor. Divinas mãos e pés, Pai, tu rasgado de chamas em brandas carnes imprimidas. Meu Deus, que por salvar almas perdidas, amor, a saudade. chagas do meu Senhor, redenção-me. Estamos com as conversas em rede ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Diácono Francisco, da Unidade Pastoral, responsável pelo acompanhamento às 9 paróquias de Oliveira do Hospital: Bobadela, Ervedal, Lagares, Lagiosa, Lagos, Marujo e Seixo e Travanca. Estamos a falar da Páscoa, da Ressurreição de Jesus Cristo, desta grande festa que se torna presente todos os dias no altar de cada missa de forma sacramental. Francisco, vamos então continuar o nosso programa. Eu vou-lhe colocar aqui mais uma questão, e que é a seguinte: tanto Jesus Cristo ressuscitou, comemoramos neste dia, está vivo entre nós. Onde é que as pessoas o podem encontrar vivo? Cara Armando, esta sua questão remete-nos para uma questão mais vasta, que eu não gostaria de perder a oportunidade de poder refletir com os nossos ouvintes. Tem a ver com precisamente essa questão da historicidade da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Onde é que o podemos encontrar vivo? O mesmo é dizer que Jesus é este que ressuscita de entre os mortos na noite santa, na noite pascal. O Papa Bento XVI, o nosso Papa Emérito, facilita-nos o trabalho da sua trilogia Jesus de Nazaré, no seu segundo volume, da entrada em Jerusalém até à ressurreição. O Papa Bento XVI dedica abundantes capítulos a este estudo, porque nós não nos podemos esquecer que, dentro e fora da Igreja, o mistério da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo é, não raras vezes, maltratado, lido de forma parcial e, em última análise, errada. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, para muita gente, o mistério da ressurreição de Jesus Cristo é um mistério puramente espiritual. Ou seja, Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscita na causa que se lhe segue. Ou seja, Jesus está vivo, sim, aonde? Naqueles que continuam a sua causa, a defesa da sua mensagem. Por isto, se algum dia, como dizem não poucos e até alguns infelizmente pretensos teólogos, se algum dia se descobrisse o túmulo de Jesus Cristo com os seus ossos, como de resto alguma literatura dessa que para aí circula aos molhos nas nossas livrarias parece querer demonstrar, se algum dia fosse encontrado o túmulo de Jesus Cristo, nós poderíamos continuar a crer na ressurreição. Ou seja, a ressurreição de Jesus Cristo não é um evento histórico, é simplesmente um evento espiritual. Eu estou bem entendido a dizer aquilo que essa gente pensa, não é aquilo que a Santa Igreja pensa. A Igreja não acredita nisto, né? A ressurreição de Cristo não é um evento simplesmente espiritual. Primeiro, é um evento histórico. Jesus Cristo, pelo poder que o Pai lhe concedeu, tem essa faculdade, essa prerrogativa de poder dominar a morte e ressuscitar, voltar à vida. Não esta vida terrena, como o Papa e a doutrina da Igreja nos ensina, mas é uma vida nova, aparece-nos em corpo glorioso. O que não quer dizer que espiritualmente isto não seja verdade, não é? Que aquilo que a mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo, permanece vivo no seio da sua Igreja depositária, custódia da fé da Igreja primitiva, da Igreja apostólica, que testemunhou a ressurreição. Onde podemos encontrar Cristo vivo? Bem, sabemos que a pessoa de Jesus Cristo vive no coração do Pai. Espiritualmente podemos encontrar Cristo vivo na sua Igreja. Nós somos o corpo de Cristo, diz São Paulo, o corpo ressuscitado de Cristo. Do lado aberto de Jesus na cruz, saiu sangue e água. Como diz a Santa Igreja, sinais do sacramento do batismo e da Eucaristia. Tal como do lado de Adão saiu Eva, Por isto, a Igreja é esposa de Cristo e ao mesmo tempo seu corpo. Encontramos Cristo vivo na Santa Igreja. Através da leitura na Igreja da Palavra de Deus, através viva, que tem este poder de atravessar os séculos e poder comunicar-nos a graça de Deus, através dos irmãos na fé, que vemos nele sempre essa centelha da presença de Deus ressuscitado, que o fez nova criatura pelo batismo, encontramos Jesus Cristo na pessoa dos nossos pastores, aqueles que têm a faculdade de, em nome do Senhor, poderem guiar e orientar o rebanho, e de forma iminente encontramos Jesus Cristo na Eucaristia, sacramento da nossa Páscoa celebrada, em que o Cordeiro nos é dado, em que se recapitula para nós o sacrifício de Cristo no Calvário, no altar, e no pão vivo que dá a vida, nós podemos participar, comungar, receber da luz ressuscitada de Cristo. Portanto, podíamos dizer, Cristo vivo, sim, nos nossos corações, por ação do Espírito. Não nos podemos esquecer que, da mesma forma que nós temos que o Senhor Jesus Cristo é ressuscitado pelo Pai por ação do Espírito, como há pouco referíamos, também nós participamos destes sinais da graça, através das mediações da Palavra, da Igreja, na Eucaristia, por ação do Espírito Santo de Deus, não é? Hei de enviar-vos outro defensor, é por ele que clamamos a Abba, ao Pai, o Espírito Santo com o qual havemos de terminar este tempo da Quaresma, este tempo da Páscoa, em dia de Pentecostes, com essa grande festa da efusão do Espírito. É para nós esse poderoso sinal da ação de Deus viva nas nossas vidas. Francisco, se não houvesse a missa, a Santa Missa, não havia necessidade de sacrários, creio eu. Por outro lado, os sacrários são imensos também no mundo, não é? Até num arcipestado, quantos sacrários nós já encontramos? De facto, isto é uma coisa extraordinária, porque em cada sacrário está Cristo e não uma réplica, não é assim? Exatamente. Santa Gemma Galgani, uma santa italiana, falando precisamente da presença de Jesus na Eucaristia, o todo em cada uma das partes da fração do pão, dizia-nos que, como um exemplo muito interessante, vamos imaginar que temos um espelho e olhamos ao espelho e ali vemos a nossa face, mas vamos imaginar que este espelho cai no chão e fica todo partido aos bocadinhos. Em cada bocadinho nós também vemos a nossa face, e portanto o facto de estar em parte não significa que não está em todo, e por isso essa é a presença viva de Jesus. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, através da radiobonova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Diácono Francisco, da Unidade Pastoral, responsável pelo acompanhamento às 9 paróquias de Oliveira do Hospital, Bobadela, Ervedal, Lagares, Lagiosa, Lagos, Moruge, Seixo e Travanca. Estamos a falar da Páscoa, da ressurreição de Jesus Cristo, desta grande festa que se torna presente todos os dias no altar de cada missa, de forma sacramental. Francisco, Vou passar para um outro ponto da Páscoa, mas para a Páscoa dos judeus. Ela não é celebrada na mesma data da Páscoa católica, apesar dos judeus já celebrarem a Páscoa antes de Jesus Cristo vir ao mundo. Eu não sei se isto poderá fazer alguma confusão a algumas pessoas. Não sei se quer comentar este facto, se quer explicar, pronto, alguma razão de ser da Páscoa judia. Olha, deixo-lhe a palavra. Certo. Nós não nos podemos esquecer que, de verdade, a Páscoa cristã, na sua originalidade essencial, porque tratamos da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ela continua na história, para nós que temos fé cristã, a Páscoa judaica. a Páscoa, Jesus Cristo subiu a Jerusalém há 2000 anos para celebrar a Páscoa com os seus. Diz-nos o Evangelho: desejei ardentemente tomar esta Páscoa convosco. E nós percebemos que a ceia pascal, a última ceia de Jesus Cristo, foi uma ceia pascal, né? Foi uma ceia judaica. Jesus era um piedoso homem que seguia com veemência, com todo o esmero, com todo o cuidado, as normativas do rito judaico. E deu lugar a um novo rito, a um novo templo pela fé cristã, porque o seu corpo é um novo templo onde nós podemos ter acesso a Deus. Fez uma nova criação. E por isso, entre a ceia judaica e a ceia cristã, não há uma diferença, como vou dizer, de ruptura, não é? Não se dá uma ruptura, mas dá-se, diríamos assim, um continuar dentro daquilo que podemos chamar a história da revelação divina. O Nosso Senhor, no seu desígnio de salvação, querendo instaurar todas as coisas em Cristo, revelou-se ao povo hebreu através daqueles ritos e sinais, e quando eles se esgotaram, né? Quando, como diz Santo Agostinho, o vinho da ceia judaica se esgotou, azedou. Nós podemos ver aqui, até o Santo Agostinho compara numa das suas homilias sobre a Páscoa, faz-nos esta ligação muito clara entre o fim do rito antigo e da antiga aliança e a nova aliança em Cristo, por causa precisamente até dos sinais do vinho que aparecem no início e no fim do mistério pascal de Nosso Senhor Jesus Cristo. No início, nas bodas de Caná, não têm vinho. O mesmo é dizer, o vinho da aliança antiga esgotou, é necessário proceder-se a uma nova aliança. E depois Santo Agostinho também recupera esta ideia no fim da vida de Jesus. O que é que deram a Jesus quando ele estava suspenso no madeiro da cruz? Deram-lhe vinagre, vinho azedo. Então Santo Agostinho diz assim: o vinho da aliança antiga azedou. É interessante esta metáfora de Santo Agostinho. E por isso era necessário um vinho novo, que, como diz nas bodas de Caná, é muito melhor do que o anterior. É a nova e eterna aliança em Jesus Cristo. E por isso há um contínuo e, ao mesmo tempo, há um salto qualitativo. Temos que perceber aqui esta dicotomia. Por um lado, a ceia cristã herda, diríamos assim, as grandes referências da ceia judaica, e por outro lado há-lhe um salto qualitativo, que é o próprio mistério pascal de Jesus Cristo. Nós não nos podemos esquecer que ainda ontem à noite, na Vigília Pascal, nós precisamente nesse longo tempo que dedicámos à contemplação das maravilhas de Deus e da sua revelação, através daquela extensa liturgia da palavra, começámos com a criação do mundo e fomos percebendo as várias etapas da vida de Jesus Cristo, como da vida de Deus e da revelação de Deus, e que se culmina em Jesus Cristo, como que a fazer eco dessa primeiríssima pergunta que acontece na ceia pascal. Em cada ceia pascal judaica, o filho mais novo da família pergunta ao pai: pai, porquê é que esta noite é tão diferente das outras? E o pai começa por falar: os nossos primeiros pais eram arameus errantes. O Senhor deu-nos a terra prometida, libertou, e começa a desenrolar a história da salvação até chegar à libertação, passando pela libertação do Egito, até chegar à construção do Templo de Jerusalém. Isto acontece para nós também na Vigília Pascal, não é? Temos esta longa liturgia da palavra que nos recorda as maravilhas de Deus ao longo da história. Primeira parte da Vigília Pascal. Depois temos uma liturgia batismal. Encontramos o mistério de que estamos, o aleluia de Cristo ressuscitado, escutamos o Evangelho da ressurreição de Jesus e fazemos-nos participantes desse aleluia pelo sacramento do batismo. E então alguns são batizados e outros recordam, pela expressão da água e pelas velas acesas, o mistério da sua própria ressurreição em Cristo. E depois celebramos a Eucaristia a seguir. Tudo isto enquadrado, num primeiro momento, pelo lucernário, pela parte da liturgia da luz. Portanto, são as quatro partes da liturgia da Vigília Pascal: lucernário, liturgia da palavra, liturgia batismal e liturgia eucarística, onde se celebra o sacramento da liturgia eucarística de Cristo ressuscitado. Nós não nos podemos esquecer que, até por causa disto, a Santa Igreja não celebra missa 2 dias no ano. Apenas dois dias no ano, a Santa Igreja proíbe a celebração da missa. São chamados dias alitúrgicos, sem liturgia própria, como sejam a Sexta-feira Santa e o Sábado Santo, para nos recordar precisamente que durante Sexta e Sábado Santo não há liturgia da Eucaristia, porque a Igreja abandona-se primeiro, acompanha Jesus no mistério da sua paixão em Sexta-feira Santa, e depois, como diz o texto do Evangelho, do rúbrica do Missal Romano de Sábado Santo, neste dia é um dia de silêncio em que a Igreja, na expectativa da ressurreição, guarda Jesus junto do sepulcro. E por isso a Vigília Pascal já não é propriamente celebrada em Sábado Santo, mas é celebrada já na noite domingo de Páscoa, na madrugada de domingo de Páscoa. Então nós temos aqui esta ligação, ao mesmo tempo de continuidade e ao mesmo tempo de ruptura. A questão das datas. A questão das datas é uma questão relativamente polémica. Não só no mundo judaico, ela segue outro ritmo e outra consideração, como também no mundo cristão, não é? Os ortodoxos, a Igreja Ortodoxa, também não celebra a Páscoa, nem sempre celebra a Páscoa no mesmo dia que celebram a Igreja Católica Apostólica Romana, a nossa Igreja Católica. Porquê? Bem, questões técnicas para abreviarmos. A verdade é que não houve inicialmente consenso sobre a data da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. E na Igreja Católica definiu-se que, não havendo um consenso sobre o dia histórico da ressurreição, o que nós seguimos é no primeiro domingo, depois da primeira lua cheia do equinócio da primavera, celebra-se a Páscoa. A Páscoa, o domingo de Páscoa, calha no primeiro domingo, depois da primeira lua cheia da primavera. Portanto, a primavera, 21 de março. Quando é que houver lua cheia? Agora não sei, por acaso podia ter visto o calendário quando é que foi a lua cheia, mas foi esta Semana Santa, foi há poucos dias. E depois, no domingo a seguir, celebra-se logo a Santa Páscoa. O contexto ortodoxo tem outras faculdades para o celebrar, e também o contexto judaico tem outro género de calendário para fazer esta contabilidade. Francisco, achei muito interessante, e por isso ainda volto um pouco atrás, isso que referiu acerca daquele filho, daquele jovem, daquela criança, do mais novo, do agregado familiar, que pergunta ao pai: pai, porque é que nós, tanto, comemoramos hoje chama-se esse momento o Agadá, que em hebraico significa a comemoração, a memória. Porque é que esta noite é tão diferente das outras, né? Porque depois aquilo, a liturgia da ceia pascal é extremamente bela, né, no contexto judaico, porque recapitula aquela ceia da libertação do Egito, e portanto come-se cabrito assado, sem defeito, tem que ser um cabrito sem defeito, que é assado, come-se as ervas amargas, né? E o pão não fermentado, o pão ázimo, porque não houve tempo de fermentar o pão quando da ceia judaica na libertação do Egito. E por isso come-se pão não fermentado. Depois bebem-se três cálices, e em cada um dos cálices é comemorado um dos aspectos da revelação de Deus e da sua proteção pela qual o povo hebreu. E pronto, e faz-se essa comunhão fraterna, essa refeição fraterna, que expressa precisamente a eleição do povo bíblico, do povo hebreu, e ao mesmo tempo a sua libertação do Egito, e ao mesmo tempo também a promessa da terra prometida, da terra da promessa. Eu ainda volto ao mesmo só para dizer, portanto, eu disse que achei interessante, portanto, no sentido de utilidade, porque é uma forma de manter a tradição judaica, é uma forma que se passa de uns para os outros, que se vai lembrando, e eu penso que isto é muito importante, e penso que, se calhar, os católicos também deveriam ter a mesma preocupação de ir fazendo memória de tudo o que aconteceu, não é? Portanto, mesmo em relação aos filhos, porque muitas vezes o que é que acontece? Pois se os pais acabam por se calar, os filhos acabam por não ter conhecimento, porque é que as coisas acontecem, não é? Não é assim? Sem dúvida. Agora, claro, para que isso possa acontecer, é necessário também que os pais tenham conhecimento destas situações. Eu estou a pensar que o Bispo de Castelo Branco disse há poucos dias que a transmissão do cristianismo é impossível sem pais com fé esclarecida. Portanto, vamos bater ao mesmo, não, concorda, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se nós não abeirarmos-nos com profundidade deste mistério, não procurarmos meditá-lo, rezá-lo, procurá-lo fazer, apropriá-lo na nossa própria vida espiritual, não damos passos. O centro, o carigma, diríamos assim, a palavra grega que significa a mensagem fundamental, o anúncio fundamental da fé cristã, é a ressurreição de Cristo, né? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E por isso é perturbador ver como se desvaloriza este tempo da Páscoa e estas próprias celebrações pascais. Graças a Deus, em muitas localidades faz-se o esforço por fazer visita pascal, fazendo até através desse testemunho, dando um testemunho público da fé em Cristo ressuscitado, com cruzes engalanadas de flores, sinais de vida. Noutras tantas freguesias, às vezes isso está-se a cair em desuso, o que é uma tremenda pena, uma perda irreparável, diríamos assim, mas a verdade é que é necessário voltar a estes sinais da nossa fé, de transmitir no contexto familiar e até no contexto público. Às vezes ficamos com a sensação que o tempo da Páscoa é menos valorizado, por exemplo, que o tempo da Quaresma. No tempo da Quaresma a gente faz via sacras, mas no tempo da Quaresma nós fazemos procissões belíssimas, procissão dos passos, procissão dos vários sermões, do encontro. Sabemos que no tempo da Quaresma há, inclusive, liturgias riquíssimas no contexto da Semana Santa, com a expressão do Senhor morto, etc, etc, etc. Temos um conjunto de sinais que nos ajudam a viver o tempo da Quaresma. E depois, diríamos assim, esgotamos as nossas forças espirituais na preparação e a alegria gozosa é pouca. Santo Atanásio diz que, ainda por cima, nós devemos viver o tempo todo da Páscoa, que são 50 dias, como se de um só dia se tratasse. Durante como se do domingo de Páscoa, da Vigília Pascal, até às vésperas do domingo de Pentecostes, Santo Atanásio diz-nos, para ti, cristão, é um único dia. É o oitavo dia. O oitavo dia, o dia da Páscoa gloriosa e ressuscitada. E a verdade, Armando, e os nossos ouvintes de certeza que concordarão, que nós temos muita preocupação na preparação da festa e depois na festa parece que não temos cuidado. Vamos imaginar que eu convidava para ir lá à casa. Preparava tudo com muito joelho, mas depois quando chegava não falava para si. Caso alguma coisa não funciona. E portanto, este tempo gozoso da Páscoa há de ser para nós vivido e testemunhado, não é? E testemunhado. Nós temos que sentir, e hoje, caros ouvintes, isto hoje as pessoas têm que nos juntar diferentes. Este programa está a dar de manhã. Os ouvintes que ouvem à segunda-feira, ainda têm a oitava da Páscoa, que ainda com mais veemência, na oitava da Páscoa é o mesmo dia pascal. É o mesmo domingo pascal. Mas temos estes 50 dias e quem nos ouve tem que sentir isto. Os outros, quem está à nossa casa, tem que nos sentir diferente. Se eu hoje fui à missa de dia de Páscoa celebrar a alegria de Cristo ressuscitado, eu não posso sair com a mesma cara com que sempre saio. Eu tenho que chegar a casa e mostrar a minha diferença. Tenho que mostrar no meio do trabalho, nas pessoas com quem circulo, nas pessoas dos meus amigos, nas minhas relações, tenho que mostrar a alegria da fé. Porque a força de Cristo ressuscitado hoje depende da alegria da minha fé. Porque se o meu testemunho de fé for alegre, for vivo, for confiante, isso inunda. Eu sou portador da luz de Deus. Se eu, por outro lado, vivo acabrunhado, quer dizer, passou, alguma coisa não está bem. Então eu convido a todos, não é? Que a gente, que esta alegria da Páscoa se extravase. Eu penso que este é o maior testemunho, não é? O Papa Paulo VI dizia-nos que o mundo de hoje está cansado de palavras, precisa de exemplos. E eu estou convencido que precisamente é isto. Nós tivemos a sorte, temos agora o Papa Francisco. Conhecemos alguém mais alegre? Não conhecemos. Este Papa dá-nos um testemunho tremendo de alegria, de felicidade, de quem sente a alegria da fé como algo muito vivo, porque tem Deus vivo no coração. Só quem tem Deus vivo no coração é capaz de espelhar esta alegria. E eu acho que este é o desafio da Páscoa, em inundarmos o mundo da alegria. É nesta alegria da Páscoa que a Unidade Pastoral de Oliveira está, portanto, a despertar esta tradição que já há muitos anos e em muitas localidades, em muitas paróquias, não se faz, que é a visita pascal. É assim, não é? Exatamente, tem-se feito um esforço e também nós, a equipa que está a trabalhar, os sacerdotes e também eu, colaborando, vamos também fazer um esforço até este ano por também nos inserirmos na visita pascal, noutras paróquias, já havia tradição e bem, lembro-me de paróquias da zona da Cordilha, Seixo, Herodal, paróquias que tinham muita participação até dos leigos, que é uma coisa admirável, ver como há leigos que se dispõem a fazer visita pascal das suas terras, outras terras. Aqui em Oliveira, infelizmente, foi algo que se foi perdendo, razões várias a isso aconselharam, e este ano, precisamente, como é o primeiro ano que estamos cá para recuperar esta tradição, eu, o Sr. Padre António, estaremos a fazer visita pascal no domingo de Páscoa e no domingo de Pascuela, também na segunda-feira de Páscoa em várias outras aldeias, na Legiosa, o Sr. Padre Paulo. Temos procurado fazer um esforço para darmos. É difícil, Armando, é difícil, porque toda a gente gostava que nós estivéssemos em todo o lado, mas nós não somos defensores desta teoria de que não podemos ir a todo o lado, não vamos a lado nenhum. Não, acho que isso não é teoria que se apresente. E por isso este ano começamos por uma ponta, para não iremos para outras freguesias, mas também com a ajuda dos leigos, né? É pegar os leigos nisto, e temos visto como fizemos para reuniões de preparação e vemos que os nossos leigos estão empenhados e sentem esse, e é um testemunho poderoso. Eu acho que o mundo está a precisar disto. A visita pascal, que parece que é uma coisa de sumenos importância, é um testemunho poderoso de fé, de ajuda, de estimular a alegria da fé junto dos outros. Há um tempo que sorri, há uma luz que mora em ti. Sou eu. Há um fundo que não é. Há um mundo que não é só teu. Há um lado que é capaz. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova em 100.2, ou através da radiobonova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Diácono Francisco, da Unidade Pastoral. responsável pelo acompanhamento às 9 paróquias de Oliveira do Hospital, Bobadela, Ervedal, Lagares, Lagiosa, Lagos, Muruz, Seixo e Travanca. O nosso programa entrou na parte final. Tenho mais duas questões para colocar ao Francisco. E uma delas é a seguinte. Francisco, apercebi-me há poucos dias e vou-lhe colocar esta questão porque sei que o Francisco está responsável tanto pelas vocações numa parte da diocese. O bispo italiano da diocese de Carpi decidiu fazer um ato público de penitência pelas vocações religiosas. Durante os 5 primeiros sábados de cada mês, isto começou no mês de março, sai às 6:30 da igreja, portanto, 6:30, portanto, em Itália não há dúvida nenhuma que as pessoas levantam-se muitíssimo mais cedo e não é de surpreender que seja às 6:30. Faz uma procissão, rezam o terço, até ao santuário, que neste caso é o Santuário Nossa Senhora da Ajuda, onde se celebra depois a missa. O que lhe parece desta iniciativa deste bispo por causa das vocações? Parece-me excelente, Armando, parece-me excelente. Na nossa diocese de Coimbra temos o nosso bispo que pediu que a Igreja de Santiago, na Baixa de Coimbra, fosse inteiramente votada à oração pelas vocações, então das 8 da manhã às 8 da noite, para já, porque espera-se que breve trecho passe a ser perpétuo 24 horas sobre 24 horas. Todos os dias da semana, das 8 da manhã às 8 da noite, para já, temos a adoração eucarística pelas vocações e são numerosas as iniciativas que o nosso pré-seminário diocesano e que o nosso secretariado pastoral das vocações tem vindo a promover pelas vocações, para além do trabalho de proximidade que os párocos ou os colaboradores das respectivas paróquias, catequistas, diáconos, o que for, possam fazer para suscitar as vocações. As vocações nascem dos joelhos. Esse é um parto que se faz de joelhos. E por isso, na medida em que nós rezarmos e pedirmos, na medida assim seremos atendidos, pedi e recebereis. O Senhor Jesus diz-nos, pedi ao Senhor da Messe que mande trabalhadores para a sua Messe. Mais do que muitas iniciativas, a oração resolve tudo. E as vocações sacerdotais são o dom da Páscoa de Jesus Cristo ressuscitado. Porque para que o seu corpo vivo se permaneça como alimento da Igreja, são necessários sacerdotes. Os sacerdotes são frutos da Páscoa de Cristo, da ceia pascal, nascem com a Eucaristia na última ceia. Os sacerdotes são o fruto da Páscoa de Cristo. Aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados, diz o Senhor Jesus ressuscitado aos seus apóstolos e por eles a todos os sacerdotes que têm essa missão de reconciliar os homens com Deus. Portanto, o sacerdócio é um dos frutos, diríamos assim, mais excelentes da Páscoa do Senhor Jesus Cristo. E que este tempo da Páscoa, onde não é sem razão que nós celebramos a Semana das Vocações, precisamente entre o domingo 3º e o domingo 4º da Páscoa, que é o domingo 4º, é o domingo do Bom Pastor, domingo Jornada Mundial de Oração pelas Vocações, é um tempo propício para nós podermos intensificar a nossa oração para que o Senhor olhe, sustente na fidelidade os nossos sacerdotes, cansados, alguns doentes, que os sustente na fidelidade, que ajude os nossos seminaristas. Os nossos de Coimbra estão a estudar no Porto neste momento. É uma pena o nosso seminário não ter vocações, neste momento está fechado. Mas um dia qualquer, se houver vocações, volta a Coimbra, certamente. Se Deus quiser, temos que rezar por isso. O padre Jorge Silva Santos, que vigário para a pastoral da nossa diocese de Coimbra e coordenador desta iniciativa da oração na Igreja de Santiago, dizia que isto é como que, dizia a brincar, claro, mas meio a sério, podíamos dizer, que esta iniciativa é como que uma oração é existente enquanto a gente não regressa do exílio da Babilónia para que as nossas vocações estejam a estudar cá em Coimbra. Bem, tirando naturalmente o contexto de brincadeira, a verdade é que precisamos mesmo de rezar para que essa graça sobrevenha às nossas vidas. E depois rezar pelos nossos pré-seminaristas, aqueles que ainda estão no contexto das nossas famílias e tantos jovens que se interrogam vocacionalmente e que se calhar, fruto da nossa pouca oração, não sentem o apelo, não sentem aquele acompanhamento que deveriam para poder dar um sim generoso. Porque a questão vocacional é esta. Hoje não há as vocações que nós precisamos, não é porque Deus não faça a parte dele, que é chamar. É porque nós não fazemos a nossa, que é dar o sim generoso ou ajudar outros a darem o sim generoso através da nossa oração. Este pode ser também um fruto pascal que nós sintamos o desejo de oração pelas vocações. O Francisco, já agora eu disse, mas portanto, eu não apanhei bem, disse que é a igreja de Santiago. E está na Baixa de Coimbra. Sim, na Baixa de Coimbra. Na Praça Velha, Praça de Comércio. Portanto, a Igreja de Santiago está todos os dias da semana, se fim de semana incluído, das 8 da manhã às 8 da noite, uma escala de adoração do Santíssimo Sacramento. Eu tenho ido, também estou nessa escala, à terça-feira, e tenho, que é o meu dia de folga e costumo passar por Coimbra para ir a essa adoração, e tenho-me surpreendido, sempre cheio, sempre muita gente, quer dizer, sempre um grupinho de 15, 20 pessoas, 10, 15, 20 pessoas, está sempre um grupinho de gente ali em adoração. Portanto, tem o responsável por hora. Ai, por hora. Portanto, eu, por exemplo, eu quinzenalmente, das 8 às 20, estou lá. E depois já há adoradores que têm uma hora semanal ou adoradores que têm 2 horas de 15 em 15 dias. E são responsáveis por estar nessa hora, garantir que o Santíssimo está a ser adorado nessa hora. E depois a igreja está aberta. E quem entra está 5 minutos, 10 minutos, uma hora, o tempo que quiser. E também às vezes há pessoas que vão a Coimbra, também fica aqui a sugestão para ir ao médico, para ir aqui, ir acolá, porque não? Passar ali na igreja da Baixa e ir à igreja de Santiago, fica no meio da Visconde da Luz, daquela rua pedonal que liga a portagem até à igreja de Santa Cruz. As costas da igreja ficam viradas para aí. Depois tem uma escadita e está-se lá na igreja. A entrada é pela porta principal ou é para alguma porta lateral? Porta lateral. É mais fácil, é mais acessível a porta lateral. Eu digo isto porque, pronto, a porta principal é muito grande e eventualmente alguém pode lá passar e pensar que está fechada, uma vez que é pela porta lateral. Fica esclarecido. Francisco, então vamos à última questão, até porque o nosso tempo vai se aproximando do fim. Nada de especial, mas apenas o seguinte. O presidente Hugo Chávez faleceu. Um dia acontecerá comigo, um dia acontecerá connosco. Ninguém cá fica. O que me impressionou e alegrou também é que 2 ou 3 dias antes de ele falecer, eu vi-o a beijar um crucifixo. Na hora do aperto, os fortes tornam-se fracos, mesmo quando dizem que são ateus. O que é que lhe parece? É verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo a todos quer, no seu coração, a todos nos quer fazer participantes da sua salvação, e por isso às vezes fala-nos e comunica-nos e chama-nos nas horas de alegria e outras tantas nas horas de sofrimento, não é? Sabe, Armando, a antífona de entrada, o cântico de entrada do Domingo de Páscoa é um texto litúrgico antigo, muito belo, que nos fala precisamente da pessoa de Jesus Cristo, parece que fala ao nosso povo. É assim: ressuscitei e eis-me de novo contigo. E eis-me de novo contigo. É como cada um de nós. Eu gostava de terminar este nosso programa lendo aqui uma reflexão de um cardeal, de antigo cardeal de Milão, que comenta este passo, esta liturgia do Domingo de Páscoa, este cântico de entrada, ressuscitei e eis-me para sempre. Não pode ser a mais que um minuto, Francisco. Certíssimo. Podemos pensar que ele dirige a mesma saudação a cada um de nós, com ternura, alegria e esperança. Ressuscitei e eis-me ainda contigo. Ressuscitei, tendo entrado na glória do Pai, não fui para longe, mas vivo junto de ti. Basta um ato de fé para que aquele que procuras esteja contigo. Ressuscitei, livre da condição do tempo, sou teu contemporâneo, qualquer que seja a tua geração ou idade. Por isso posso compreender-te e partilhar as dificuldades e os problemas e as expectativas do teu tempo e da tua idade. Ressuscitei e eis-me de novo contigo. Se realmente crês, já não estás sozinho, na vida, na morte e noutro lugar. Tens sempre um amigo que te ama com um amor maior. Tens sempre alguém que te segue sem te ser visto e espera, calando-se e perdoando, ser reconhecido e amado para te tornar plenamente feliz. Ressuscitei e eis-me para sempre contigo. Armando, caros ouvintes, uma Santa Páscoa. Que a luz da Páscoa dure por estes 50 dias. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.